A Polícia Civil de Toledo prendeu uma quadrilha de ladrões que agia na cidade. As investigações começaram no dia 14 de outubro do ano passado, quando os suspeitos invadiram uma residência no Jardim La Salle e renderam a família moradora para roubar um veículo Duster. Os criminosos seguiram para o Paraguai via Guaíra, com um utilitário esportivo que era acompanhado por um Fiesta. Um mês após o crime, o GDE de Toledo havia identificado 7 pessoas dentro da quadrilha. 2 eram adolescentes, entre eles uma menina de 15 anos. O delegado-chefe da 20ª DP, Donizete Botelho, representou pelo pedido de prisão preventiva de Alcedir Rosa Júnior, Jackson Adriei Fritzen, Marcelo Luiz Ben, Marcos Fernandes Stephens e Natan Lemes Rosa, jovem apreendido em companhia de Alcedir Rosa Júnior e Marcelo Luiz Ben ainda na região. Chama a atenção a falta de preocupação dos envolvidos em postar fotos nas redes sociais, exibindo nota de R$100 e produtos que haviam comprado com a venda do veículo roubado. Cerca de R$5.000 foram gastos em Salto del Guairá, na única passagem feita pelo grupo na noite em que roubaram o automóvel. Os envolvidos foram indiciados e denunciados pelo crime de roubo qualificado, corrupção de menores e por assalto à mão armada. O carro foi localizado no Paraguai e repatriado recentemente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.